Eu fui matando os meus heróis aos poucos, como se já não tivesse nenhuma lição pra aprender. Eu sou uma contradição e foge pra não fazer o que tudo que eu digo faça algum sentido. Eu quis me perder por aí, fingindo muito bem que eu nunca precisei de um lugar. Só memórias, eu sou só memórias, são fantasmas que me sofrem aos ouvidos, coisas que eu dou sempre o melhor de mim. E sei que só assim é que talvez se mova alguma coisa ao meu redor. Eu vou despedaçar você todas as vezes que eu lembrar por onde você já andou sem mim. Memórias, eu sou só memórias, são fantasmas que me sofram aos ouvidos, coisas que eu. Memórias, eu sou só memórias. Tudo que eu digo faça algum sentido. Eu quis caldeirão, meu pai. Bicho tá pegando.